Retirou-se dali de um barco para um lugar deserto, à parte, sabendo o povo, seguiu a pé desde as cidades. Saindo Jesus, viu uma grande multidão e possuído de grande compaixão para com ela, curou os seus enfermos. Chegada a tarde, os seus discípulos aproximaram-se dele, dizendo: o lugar é deserto e a hora é já avançada. Despede a multidão para que vão pelas aldeias e comprem comida para si. Fala assim para o seu irmão: muitas vezes a nossa semeadura é tão grande, nós queremos dar conselhos para Deus. Ao invés de você estar num lugar para aprender, você quer dar conselhos para Deus. É incrível, né? Os discípulos, ao invés de ficarem ali e falar assim: vamos ver o que Jesus vai fazer. Não, eles deram um conselho para ele. Mas olha o que a palavra de Deus diz. Jesus, porém, lhes disse: não é preciso que se retire, dá-lhes voz de comer. Então eles lhe disseram: não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. Diga assim: não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. Versículo 18 diz assim: disse-lhe ele: trazemos. E tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a relva, tomou 5 pães e os 2 peixes, e erguendo os olhos ao céu, os abençoou. E depois, tendo partido os pães, deu-os aos discípulos, e os discípulos à multidão. Diga: deu aos discípulos. E os discípulos à multidão. Diga: deu aos discípulos. E os discípulos à multidão. Seu irmão, Deus deu um laudo para você, para que você dê algo à multidão. Diga para ele: o que você tem dado à multidão? Versículo 20 diz: todos comeram e se saciaram, e levantaram os pedaços que sobraram, 12 cestos cheios, e os que comeram foram cerca de 5.000 homens, além de mulheres e crianças. Queridos, nós estamos num período de transição na nossa vida, e eu creio nisso. E uma das coisas que nós precisamos muitas vezes entender é que o Senhor, Ele quer conduzir as nossas vidas para aquele que é o nosso destino nele. Mas muitas vezes, ao invés de sermos conduzidos pelo Senhor, nós é que queremos conduzir Deus. Nós é que queremos dizer para Deus como que tem que ser e como que Ele tem que fazer na nossa vida. Ao invés de nós sermos guiados por Deus, muitas vezes nós queremos ser os guias de Deus. Eu sei que vocês conhecem essa palavra da primeira multiplicação dos pães. E é algo interessante aquilo que aconteceu aqui. A palavra de Deus fala que Jesus, ele se retirou para um lugar à parte e a multidão seguiu. E conforme Jesus olhou a multidão, ele teve compaixão dela e ele curou seus enfermos. E os discípulos então chegaram e falaram assim: olha, Jesus, está ficando tarde, a gente precisa despedir essa multidão. Mas Jesus falou: não, não é necessário, deem vocês alguma coisa para que eles comam. E eles falaram: olha, nós não temos nada. E a palavra do Senhor nos fala que havia ali entre eles um menino que tinha ali 5 pães e 2 peixes. E eles falaram: olha, a gente tem aqui 5 pães e 2 peixes, é isso que nós temos. E Jesus fala assim: então traga isso para mim. Deixa eu te dizer uma coisa, meu irmão. Nós sempre temos algo para colocarmos nas mãos do Senhor. Deus, Ele te deu algo, Ele plantou algo em você. E você tem algo para colocar nas mãos dele. Agora, o que eu também entendo é que aquele menino, ele só tinha 5 pães e 2 peixes. Por quê? Porque Deus havia dado para ele. Então eu aprendo uma coisa interessante: eu tenho algo para dar para Deus, e eu só tenho algo para dar para Deus porque Deus me deu algo para dar para ele. Isso mostra e revela o nível da nossa dependência de Deus. Porque você só tem algo para dar para Deus porque Deus te deu algo para dar para ele. É aquilo que está escrito em Tiago, no capítulo 1: toda boa dádiva e todo dom perfeito, ele vem do Pai das Luzes. É aquilo que está escrito em 1 Crônicas 29, quando Davi, ele está separando ofertas para a construção do tabernáculo. E ele fala assim: Senhor, quem somos nós para podermos te oferecer alguma coisa? Porque tudo vem de ti. Tua é a prata, teu é o ouro. Tudo vem das suas mãos. Ou seja, aquilo que eu tenho para poder oferecer para Deus, na verdade, foi Deus que me deu. Deus, Ele deu algo para você. E é incrível como aquele menino coloca o que ele tinha nas mãos de Jesus. E Jesus devolve isso para quem? Para os discípulos. Quem aqui é discípulo de Jesus? Jesus, ele te deu algo. Ele colocou algo sobre você. Para quê? Para que você possa alimentar a multidão. Existem pessoas na sua casa, existem pessoas na sua faculdade, existem pessoas no seu trabalho, existem vizinhos, amigos, amigos do Facebook, amigos do Instagram, que estão esperando o pão que você está carregando, que vai alimentar a vida deles. Só que muitas vezes o pão que Deus dá para você repartir com a multidão, você simplesmente se alimenta dele e não cumpre o propósito que Deus, Ele espera que você cumpra nesse tempo e que você cumpra nessa geração. Nós estávamos falando aqui, há alguns domingos atrás, sobre a parábola dos talentos. E é incrível como Deus nos deu talentos, Deus nos deu dons. Para quê? Para que a gente pudesse aumentar o nosso nível da capacidade. E o que que um dom, ele significa? Diga para a pessoa que está do seu lado: um dom é um presente de Deus. Fala para o seu irmão: se Deus te deu, é seu. Eu não sei você, mas eu creio que todas as pessoas têm um dom, todas as pessoas têm um talento. Às vezes você não é bom para algumas coisas e é bom para outras coisas. É ou não é? Por exemplo, o Plinião. O dia que eu olhei o Plinião pela primeira vez, que eu falei assim: cara, esse cara joga muita bola. Só pelo naipe dele. A gente foi pro sítio passar um dia junto. Quando eu fui escolher meu time, chamei o Plinião. Cara, quando eu peguei a bola, porque assim, tudo Você já vê se o cara entende futebol ou não no primeiro toque. Quando eu rolei a bola pro Plinião e ele parou a bola, eu falei, meu Deus do céu, é pura enganação. Porque às vezes a gente não é bom para algumas coisas. E nós somos bons para outras coisas. Porque Deus, ele distribuiu para cada um de nós dons e talentos. Já pensou se todo mundo fosse bom nas mesmas coisas? Nós estaríamos incompletos. Agora, o que a gente precisa entender é que os talentos que Deus nos deu pertencem a nós. Diga, o meu talento, o meu dom é meu. E eu vou fazer com ele o que eu quiser. Amém. Não é porque Deus te deu um dom que você é obrigado a usar esse dom para ele. Por exemplo, quem já ouviu aqui a Whitney Houston? Quem já ouviu aqui? É ou não é? Guarda-costas. A mulherada chorou, né? Guarda-costas. Isso é louco. Ela cantava muito ou não? Sim ou não? Quem acredita que Deus deu esse talento para ela? Agora, ela usou esse dom para ela mesma. Ela podia ter usado esse dom para ganhar milhões e milhões de pessoas para Cristo. Mas ela usou esse dom para atrair para ela a fama. E não foi por causa disso que... Oh, agora ela não tem isso, não. Deus deu para ela. Fala assim, se Deus me deu, é meu. Agora, para o que eu tenho usado aquilo que Deus me deu? Nós não temos apenas o exemplo da Whitney. Nós temos o exemplo do Elvis. Nós temos o exemplo do Neymar. O Neymar tem um talento para jogar futebol, parecido com o Plínio. Agora, quem acha que o Neymar, através do talento de jogar futebol que ele tem, ele pode arrastar multidões para Cristo? Cara, eu não tenho dúvida que o Neymar nasceu para jogar futebol. Ele nasceu para isso. Ele tem um talento, ele é diferente. Põe ele assim no campo, ele é diferente. Agora, Deus, ele te deu talentos, ele te deu dons, ele te deu habilidades especiais. Agora, o que você tem feito com isso e o que você vai fazer com isso é uma decisão diária que você toma na sua vida. Então, nesses dias, eu preciso pensar o que eu estou fazendo com o que Deus me deu, ou o que eu vou fazer com os presentes que Deus me deu. Porque é incrível. Deus, ele não nos dá presentes e dons e fica nos controlando e nos obrigando a fazer aquilo que ele quer. Ele nos mostra através da sua palavra, através das escrituras, através das reuniões que você participa, o que ele espera de você. Mas ele não te obriga a fazer o que ele espera de você, porque sempre você tem uma decisão, sempre você tem uma escolha. Você recebeu de Deus dons, você recebeu de Deus presentes. Agora, não é mérito. O Neymar, ele não tem isso porque ele merece. E se você perguntar para mim, cara, por que que é o Neymar e não é o Plínio? Talvez eu não tenha todas as respostas para você. Mas uma coisa que eu posso te dizer é que os dons que nós recebemos de Deus, eles não são porque nós merecemos, mas eles são presentes de Deus para a nossa vida, para que nós cumpramos o nosso propósito na terra. Agora, se você recebe presentes de Deus, e você está usando esses presentes para outra coisa que não seja cumprir o propósito de Deus para a sua vida, um dia isso te custará caro. Porque a Bíblia fala que um dia todos nós compareceremos diante do tribunal de Deus. O Senhor que deu talentos para aquelas pessoas, Ele voltou para que aqueles homens pudessem dar conta. E um dia todos nós daremos conta de como nós vivemos a nossa vida diante do Senhor. Se você puder abrir a sua Bíblia comigo em Efésios, no capítulo 4, versículo 8. Diz assim: por isso diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Diga, e deu dons aos homens. O que que ele fez com os dons? Diga, deu. Não é mérito. O dom sempre é um presente. É essa a diferença entre a religião e o relacionamento com Deus, o Evangelho. Porque na religião é o homem alcançando Deus, mas o Evangelho é Deus alcançando o homem. Muitas pessoas ainda estão vivendo dentro de um sistema religioso, buscando merecer dons. Então você quer ser usado por Deus, você quer ter os dons através dos méritos, através daquilo que você faz, através daquilo que você pratica. E cara, não é o mérito, é a graça de Deus. E você precisa sim buscar os dons do Espírito. Mas o que vai liberar os dons do Espírito sobre a sua vida não é o seu esforço, mas é a graça de Deus. Por quê? Porque dons são presentes. Fruto do Espírito Santo é diferente de dom do Espírito Santo. Porque dons são presentes. Fruto é resultado. O fruto do Espírito é resultado do meu relacionamento com o Espírito. O dom do Espírito é um presente que Deus me dá. É por isso que tem muita gente sem caráter que é usada por Deus, porque recebeu um dom. Agora, aquilo que ele está fazendo com o dom que Deus deu para ele é um problema dele, e ele vai dar conta com Deus. Agora, fruto do Espírito é resultado de alguém que vive o quê? Um relacionamento com Deus. Deus, Ele nos deu dons. E o que a gente tem feito com os dons que Deus deu para nós? Abra comigo a sua Bíblia em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 6. Segundo Timóteo 1,6 diz assim: por esse motivo eu te exorto que despertes o dom de Deus que há em ti pela imposição das minhas mãos. Amém. O que que Paulo está falando para Timóteo? Ele está falando: Timóteo, você precisa despertar aquilo que já está dentro de você. Tudo aquilo que você precisa para cumprir o seu propósito na terra já está dentro de você. Cara, já está dentro. Sabe? todos os domingos, milhões de pessoas se reúnem nas igrejas ao redor de um sermão. E por isso que muitas vezes a cultura do reino não é estabelecida. Por quê? Porque a cultura do reino, ela só é estabelecida em torno da presença de Deus. E você já carrega a presença de Deus dentro de você. E muitas vezes você está olhando para o culto e esperando algo que já está dentro de você. E Paulo fala assim: olha, por esse motivo eu te exorto a despertar aquilo que já está dentro de você. Você recebeu o Espírito Santo pela fé. Você não recebeu Jesus no seu coração, sim ou não? Então eu tenho o Espírito Santo dentro de mim, meu irmão. Então para que você quer uma unção se o ungido já está dentro de você, meu irmão? Às vezes você quer pegar a unção e ungir a sua casa. Meu irmão, sabe quando a sua casa vai ser ungida? Quando você estiver cheio do Espírito Santo de Deus. Porque você já é ungido. Então a sua casa já está ungida. A sua cama está ungida. Aonde você passa, a marca do óleo fica. Só que muitas vezes nós nos apegamos o quê? A realidades humanas. Por quê? Porque é mais fácil. Ou o pastor me unge, ou o pastor me dá uma palavra. Mas não é isso que Deus tem para você. Deus te deu um dom, um talento, um chamado, e você precisa levantar e despertar aquilo que já está em você. Acabou o tempo da gente ficar dormindo, dormindo no banco da igreja. Porque Deus não chamou a gente para encher a igreja. Deus chamou a gente para ir no mundo e pregar o Evangelho. Aonde está o Evangelho nas nossas faculdades? No nosso trabalho? Nos lugares aonde nós passamos? Meu irmão, é como a visão poética que Jó escreve. Quando ele estava no primeiro amor, ele pisava na manteiga, pisava na manteiga, pisava na manteiga. Meu irmão, eu vivo tomando bronca da pastora. É incrível. Eu entro em casa, às vezes eu esqueço, não limpei o pé. E ela fala: limpa o pé. Aí eu falo: sua mãe, meu pé está no fim. Amém. Aí você pisa na terra e volta. Por quê? Porque aonde você pisou, você vai deixar um rastro. E Jó fala assim: olha, lá no primeiro amor, a gente andava como na manteiga. Imagina você andando na manteiga. Andando na unção de Deus, com seus pés em cima da unção, quando você sair daí, o que vai acontecer? Por onde você passar, você vai deixar um rastro de manteiga. Você precisa deixar um rastro de manteiga, um rastro de unção, um rastro por onde você passa, no mercado. Alguém vai falar: cara, o que é isso? É esse rastro de manteiga, e daqui a pouco aquele rastro vai parar em você, porque você está cheio da unção de Deus. É isso que nós precisamos viver nesses dias. E por que não está acontecendo isso? Porque a gente fica esperando um despertar da igreja. A gente fica esperando um despertar do visão. Mas sou eu que preciso despertar hoje. O Espírito Santo está dentro de mim. E eu preciso viver esse despertamento. Eu preciso sair daquela que é a minha zona de conforto. Ah, pastor, mas eu não consigo. Ah, pastor, mas eu tenho dificuldade. Eu também tenho dificuldade, meu irmão. Se é difícil para você, também é difícil para mim. Mas eu preciso sair da minha zona de conforto todos os dias. Essa palavra é despertar. Ela significa reavivar, ela significa acender. Ora, eu exorto você para que você acenda o dom que há em você. Essa palavra significa também pôr fogo. Olha, eu te exorto para que você ponha fogo no dom que está dentro de você. Essa palavra também significa, olha, eu te exorto para que você inflame a sua mente. Uma mente inflamada, uma mente incendiada, uma mente renovada por Deus. É isso que a palavra de Deus está falando. Está falando sobre fervor, sobre nós sairmos dos lugares cômodos para a nossa alma e nós irmos em direção ao propósito que Deus tem para as nossas vidas. Meu irmão, muitas vezes a gente fica esperando algo novo acontecer, a gente fica esperando alguma coisa acontecer, a gente fica esperando uma conferência, às vezes um evento, para que a chama seja acesa dentro de nós. Mas cara, a chama acesa dentro de você, ela pode ser acesa no seu quarto, na sua casa, quando tiver você e Deus. Porque não é algo de fora que te acende, mas é algo de dentro de você que é despertado. Agora, uma das coisas que eu entendo e eu descubro é que para você acender uma churrasqueira, para você acender um fogão, você precisa do quê? Você precisa do fogo. Você precisa do fogo. E aí é onde está a chave dessa palavra. Por quê? Porque há muitos anos atrás, algumas pessoas se levantaram em 1998 e começou a haver um despertamento lá em Belo Horizonte, e ali estava a Gregória Macnud, ali estava o pastor Antônio Cirilo Dantuc, ali estava o Júlio de Oliveira, e algo começou a acontecer. Alguns movimentos começaram a acontecer na nação. E a gente tinha ali o som da chuva. E um dos eventos que eu participei e que incendiaram a minha vida foi o Paixão, Fogo e Glória. Meu irmão, eu não sei quantos de vocês estavam lá, mas eu sei que eu entrei ali sendo um homem e eu saí dali sendo outro homem. Porque havia algo de Deus, havia uma marca de manteiga ali. Eu não sei até quando a gente vai ficar nesse salão, mas eu quero te dizer, o dia que alguém entrar aqui para morar, para colocar uma empresa aqui, porque isso daqui é só um prédio, essa pessoa vai sentir algo diferente, vai ver uma marca de manteiga. Porque onde eu estou, onde eu passei, eu creio que algo precisa ser deixado naquele lugar. E uma das coisas que eram pregadas naqueles dias era o quê? Que sem sacrifício não há fogo. Diga comigo, sem sacrifício não há fogo. Deus, Ele quer acender o seu interior hoje. Diga para o seu irmão, Deus quer acender o seu interior nessas coisas. Mas sem sacrifício não há fogo. Fala para ele, você quer fogo? O que atrai o fogo é o sacrifício. Aleluia. Aleluia. Em Gênesis, no capítulo 15, Abraão, ele faz um sacrifício para Deus. E a Bíblia diz que o Senhor vem com fogo e passa no meio daquele sacrifício. Em 2 Samuel, no capítulo 24, existia uma praga sobre Israel. Então Davi se levanta para entregar uma oferta. Abra comigo a 2 Samuel capítulo 24. Aleluia. Agora juntei as pedras. Preparei o altar. Separei a areia. Fogo está meu Deus, eu não entendo. Meu Deus, eu não entendo. Onde está o sacrifício? O pai do meu planeta. Oh! que você vai ficar fugindo de Deus? Por que que você vai ficar fugindo do seu chamado? A gente entrou num lugar onde a gente fica muitas vezes: não, eu não quero que seja pesado para você. Não, assim está bom para você. Não, porque você faz se você quiser. E tudo isso é verdade. Não, porque você precisa fazer por amor e não por obrigação. Sim, tudo isso é verdade. Mas a gente entrou num lugar do Evangelho onde não existe mais sacrifício, onde a gente não paga mais o preço, onde a gente não se esforça para mais nada, onde a gente não quer levantar mais cedo, não quer dormir mais tarde, não quer ficar com fome, porque se eu fizer jejum, eu vou ficar doente. Deixa eu te dizer, esse é o lugar de encanto que a gente está entrando. E Deus está te tirando desse lugar hoje. Nossa, briga toda! Para de se esconder! Para de fugir! Então, onde está o sacrifício desses dias? Onde está? Onde nós estamos muito confortáveis nesses dias. Nós viramos crentes bonitinhos e vamos para o céu. E a gente quer viver coisas medidas. E é verdade que você não pode fazer nada para que Deus te ame mais ou para que Deus te ame menos. Concordo com essa afirmação. Mas há algo que a gente pode fazer todos os dias para que Deus te agrade mais e para que Deus te agrade menos. Para que Deus se alegre mais com você e se entristeça menos. Porque a gente fala assim, ah, Deus me ama. Deus me ama. Deus me ama. Não há nada que eu possa fazer para que Ele me ame mais. Mas o fato é, porque a gente para na superficialidade. Em relação ao amor de Deus, isso é verdade. Mas a forma como eu vivo agrada mais a Deus ou agrada a Ele menos? Alegra Ele mais e alegra menos? Se você olhar para a sua vida hoje, qual é a expressão que você tem de sacrifício por amor ao Evangelho? Está tudo tão fácil hoje, meu irmão. Já tem igreja virtual, porque você não precisa nem sair da sua casa para ir à igreja. Aí quando a gente fala, olha, sai do seu lugar e vem para frente. Não é porque o Deus que vai te abençoar na frente é diferente do que vai te abençoar atrás. É porque toda resposta que a gente dá para Deus, ela vai ser expressada. Só que bem mais vendido por essa geração é o conforto. E a gente está vivendo uma geração onde a igreja vende conforto para as pessoas. Sendo que Paulo fala em Romanos 12, esse é o vosso culto racional, que ofereceis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e alegre. Cara, é o Novo Testamento. Se você fica naquela paranoia, Novo, Velho Testamento, é o Novo Testamento. Não existe culto sem sacrifício, meu irmão. Não existe fogo sem sacrifício. O fogo de Deus dentro de você é o que vai despertar, é o que vai liberar aquilo que está dentro de você. É como uma fumaça que é liberada através de um incenso. O que hoje na sua vida expressa isso? Coloca de pé em nome de Jesus. Olha para dentro de você e pergunta assim: o que eu estou sacrificando? Prepare-me. Será que você vai me ajudar a preparar isso? Yeah. Mas o sacrifício, ele de nós. É por isso que eu estou perguntando: onde estão aqueles que querem ser um sacrifício nessa manhã? E o que você está fazendo para mim? Thank you. Deus, eu só vou te tirar da zona de conforto. A zona de conforto é você que precisa sair dela. Deus não tirou Elias da caverna. Deus liberou uma palavra e falou: sai para fora. O Senhor te entende, o Senhor compreendeu a sua temporada e o seu momento. Eu estou com você o tempo todo, mas o tempo de dar desculpas acabou. O tempo de fugir acabou. É tempo de despertar. É tempo de despertar. É tempo de despertar. Essa é a hora. Esse é o tempo. Chega de desculpas. Yeah. Coloque a mão no seu coração. Feche seus olhos. Talvez você não entenda algumas coisas que estão acontecendo aqui nessa manhã. Talvez essa mensagem até te deixe confuso. Mas o Espírito Santo, ele quer tocar a sua vida nessa manhã. Recebe o nome do Espírito Santo dentro de você agora. Às vezes a gente não compreende algumas coisas com a nossa mente. Mas quando ele nos toca, é algo incontestável. Recebe o toque do Espírito no seu interior. Eu sou o cálice da nova aliança no meu sangue. doce no pão e paz. E vive junto com a sua família. Sou eu. Barrabás é você. E eu comecei a entender que não foi a multidão que escolheu Barrabás, mas foi o Pai que escolheu Barrabás. O Pai falou: eu vou poupar Barrabás e eu vou crucificar meu filho. Nós somos Barrabás. Era nós que merecíamos uma cruz. Era nós que merecíamos a morte. Mas o Pai olhou para Barrabás, olhou para mim e para você. E falou: eu escolho você para ser livre. Eu vou matar meu filho, mas eu escolho você para ser livre. Foi para a liberdade que Cristo te libertou, meu irmão. Foi para a liberdade que Cristo te libertou. Foi para a liberdade que Ele te libertou. Ainda nem começou. Come e bebe. porque uma longa jornada te espera. Uma longa jornada nos espera. Uma longa jornada nos espera. Aleluia! O nosso Redentor aqui. Uma longa jornada nos espera. Rafa, uma longa jornada nos espera. Uma longa jornada nos espera. Uma longa jornada. Aleluia! Comamos e bebemos. E bebamos. Você...